A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte determinou que o Estado promova o reparo das câmeras de vigilância existentes no CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional. Além disso, o Estado deverá providenciar, também por meio de processo licitatório, a instalação de uma estrutura permanente de circuito fechado de TV para monitorar os adolescentes que estão sob a guarda dos agentes socioeducativos no CIA e também nas demais unidades socioeducativas do Estado. A decisão liminar atende, em parte, aos pedidos feitos pela Promotoria de Justiça Especializada de Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial. Segundo dados do MPMG, existem diversos procedimentos investigatórios que denunciam condutas delitivas praticadas por agentes socioeducativos contra adolescentes infratores nas dependências do CIA e em outras unidades socioeducativas de Belo Horizonte entre os anos de 2012 e 2015. Ainda de acordo com o Ministério Público, a decisão representa um grande avanço nas ações de fiscalização de unidades socioeducativas realizadas por órgãos de controle externo. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.